Literatura do crime está reinando. A molecada da quebrada aproveitando. Estão transformando suas vidas em morte. População assustada na norte, onde seus bens já não têm valor. Eu vejo em cada esquina a marca de horror. Várias mães que já perderam seus filhos no meio do crime, levando amigos, a mãe chorando, um pai sem esperança, lamentando a perda de mais uma criança. Eu já não vejo sorriso em mais ninguém, aquelas alegrias que era um tempo atrás. As pessoas já não têm vontade de vencer. Vocês tempos derrubaram, vocês podem crer. Trabalhador de sol a sol com calo na mão, pagam suas covas e encomendam seu caixão. O que nos restam é ficar sossegado. Se mataram, enterraram, fico calado. A lei do silêncio impera. Cagou da filha da já era. No meio do crime eu já vi vários fulanos subir, mas também já vi vários ciclanos cair. Nesse mundão nunca precisei entrar. Sou feliz com o que tenho e minha tendência é melhorar. Aqui você tem que andar com uma arma na cinta. Se não quiser seguir as regras, pode ser próxima vítima. Um depoimento do mano que tinha esperança, se envolveu com crime agora, é só lembrança. Foi derrubada há muito tempo, eu lamento. A nossa lei até hoje não deu esclarecimento. O meu filho não tem lugar para brincar. Te deixo ir na rua, já sabe no que vai dar. Se aqui não tem lazer, escola nem opção, que resta juventude é se formar ladrão.